Ninja só pula no jazz. Ok. Tenho versátil na jazz. Na jazz. Eu que assino meu chef. Ok. Hoje eu não tenho chef. Jazz. Ninja só pula no jazz. Uh-huh. Olha que tamo de pé. Ok. Coleciono muita fé. Uh-huh. Anos 80 na tech. Tá bom. Ela gosta de Danone. Gosta. Danoninho é meu nome. Danone. Cê não gosta, mano, some. Ok. Quem tem hype, pitch, come. Pau. Dinheiro verde igual gummy. Yeah. Pega minha nota, já assume. Uh-huh. Yeah. Bitch, cê nunca assume. Que cê queria esse cut. Tá bom. Yeah. Igo tem flow, Xing Ling. Tem sim. Igo tem flow, Xing Ling. Xing Ling. Desce mais um, cinco Ling. Cinco Ling. Desce mais um, cinco Ling. Ok. Manda essa fita pra mim. Sucesso, fama, papi. Ouro amarelo, papi. Ela chamou de papi. Yeah. Cê me chamou, mas não vou. Oh. Tem muita mala no voo. Tem muito. Olha, meu time marcou. Ok. Olha, seu hit acabou. Yeah. Mano, agora tô bem. Tô bem. Fazendo hit com jazz. Jogo FIFA, jogo PES. Yeah. Tô chapado, mano. É. Yeah. Olha, meu hype da Zoom. Da Zoom. Hoje vamos pra Cancún. Yeah. Olha, meu flow babalu. Ela tá de Jordan 1.